quis dar testemunho, escute bem para você sentir dessa segunda-feira. Deus continua agindo. Escute. Quero dar meu testemunho de uma graça muito especial que eu e meu filho alcançamos. Eu estava fazendo o terço da misericórdia para meu filho na intenção dele passar no vestibular na Universidade Federal do Paraná. Um ano em oração, todos os dias, rezando o terço da misericórdia de segunda a segunda. Foi aí que o padre iniciou a novena de Nossa Senhora das Graças, isso, Mãe da Medalha Milagrosa. Eu e meu filho, Sérgio Júnior, fizemos com muita fé e devoção, pois tanto ele como eu usamos a medalha. Padre, a graça, nossa, veio, ele passou. Obrigada, Jesus Misericordioso. Obrigada, Nossa Senhora das Graças, pela graça recebida. Um abraço, Padre Reginaldo, Jesuane do Carmo Martini, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Sérgio Francisco Poyer Júnior, Curitiba, Paraná. Deus abençoe, filha, lá do Mato Grosso e também do Paraná. Deus seja louvado. Você viu? 2 anos de reza, hein? Valei-me, Pai. Isso é fé. A hora da misericórdia é um momento muito abençoado. Por isso que se você recebeu uma graça do terço da misericórdia, de Jesus misericordioso, ligue 0-operadora 41-3221-6060, no dígito 2. Anote bem, você grava o seu testemunho, mas diga, ó, foi na hora da misericórdia. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. É, com certeza, gente. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Mais um pouquinho. Tua palavra é. Show tristeza. Meu caminho. Show desânimo. Marcos 10, 17, 27. Jesus saiu caminhando quando veio alguém e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado. Jesus, com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso, foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse a seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, o texto mostra que de fato isso se aplica. Um jovem, até interessado em querer crescer, sei lá, um jovem querendo buscar as coisas de Deus, chega para Jesus e diz: Senhor, como é que eu faço para ir para o céu? Jesus diz assim: ó, viva os mandamentos. Não, eu quero mais. É, não sabia que esse mais significava desapego. E Jesus disse: Você quer mais? Então vai. Venda todos os teus bens e me segue. E diz o texto. Duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, quando Jesus vai dizer isso, diz: Jesus, com amor, lhe disse.